paz do céu, eu vou te contar o que me aconteceu, você não vai acreditar. Bebi igual um gambá, vi no lixo do bar uma garrafa suja, tive a ideia de limpar. Quando esfreguei, saiu um velho, disse pra eu ficar tranquilo. Eu sou velho barreiro, vim atender seu pedido. Velho barreiro, eu tinha tanta coisa pra pedir pra você. Minha mãezinha, me perdoe o pedido que eu vou fazer. Taca cachaça pra nós, vai chover, pinga do céu. É hoje que eu travo as quatro rodas do corcel. Taca cachaça pra nós, transforma água em mel. É hoje que o pau tora e ninguém para em pé. Taca cachaça pra nós, vai chover, pinga do céu. É hoje que eu travo as quatro rodas do corcel. Taca cachaça pra nós, transforma água em mel. É hoje que o pau tora e ninguém para em pé. Aô, Breve Rafael, ajuda nós, velho barreiro. Aô, Fabinho Rodô. Rapaz do céu, eu vou te contar o que me aconteceu, você não vai acreditar. Bebi igual gambá, vi no lixo do bar uma garrafa suja, tive a ideia de limpar. Quando cheguei, saí um velho, disse pra eu ficar tranquilo. Eu sou velho barreiro, vim atender seu pedido. Velho barreiro, eu tinha tanta coisa pra pedir pra você. Minha mãezinha, me perdoe o pedido que eu vou fazer. Taca cachaça pra nós, faz chover, pinga do céu.